Muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso Sons da Lua, o programa que lhe faz companhia, trazendo-lhe as melhores músicas, as melhores baladas, os melhores rocks mais calmos, aqui para a sua noite, para começar a sua noite. Entre as 23 e as 0 horas, eu, Joana Santos, estou aqui com os Sons da Lua para lhe fazer companhia, sobretudo. Vamos começar com três temas, como já é habitual. Vamos ficar com dois temas estrangeiros e um bem português. Vamos ficar com Anastasia, depois ficamos com Eros Ramazzotti, Sebastiana Canzone, depois terminamos com Ricardo Moraes e um tema muito bonito que espero eu que você goste, Se Eu Perder o Teu Amor. Três temas muito românticos para aproveitar neste seu Sons da Lua, onde a calma e a agitação se misturam, fazendo e provocando sons que, se nós prestarmos com atenção, conseguem ser ouvidos. Fly away, but it's impossible. And every breath I take gives birth to deeper sighs. And for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even though we're underneath the same blue sky. If I could paint a picture of this melody, it would be a violin without its strings. And the canvas in my mind sings the songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. Tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes. It's getting hard for me to hide, like the ocean. It's

Não disse que eram temas deliciosos? E são mesmo. Vamos prosseguindo agora aqui nos Sons da Lua com mais três temas, entre eles vai ter os Backstreet Boys e, para terminar a seleção musical, terá também Drive. Grandes temas, grandes músicas aqui no seu Sons da Lua, na Antena Web, um programa que é feito a pensar na companhia que lhe possa fazer. Aproveite este início de noite para relaxar um pouco e deixar-se levar nos sons que são escolhidos especialmente a pensar em si. Dreaming about

Antenna Web. Aqui a seleção musical feita para si nesta noite em que os sons da lua lhe fazem companhia, aqui na Antena Web entre as 23 e as 0 horas, muito melhor lhe vai saber a seleção que aí vem. Quer ficar para ver? Vamos ficar com Listen to Your Heart na voz dos Roxette, depois ficamos com Te Quero Tanto e, para terminar esta seleção musical, ficamos com um tema conhecidíssimo e bem português na voz de Paulo Gonzo, Jardins Proibidos. Já sabe que em inglês, português e espanhol, a música romântica, a música calma, a música mais agitada passa por aqui, pelos seus sons da lua, para lhe fazerem companhia entre as 23 e as 0 horas aqui na Antena Web, às terças-feiras, especialmente a pensar em si. Vamos então à música, porque é para ouvir boa música que estamos cá. Thank you. for that love, for support, a little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Antes de conocernos, sé que hay estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que en el cielo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que no vivo tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Me perder nesses recantos. E não, não termina por aqui os nossos sons da lua, nem pensar nisso. Vamos prosseguir agora com a Pink e mais duas músicas bem bonitas, três temas que lhe vão fazer mais companhia, que lhe vão fazer recordar momentos que não são muito antigos, mas vai ver como estas músicas já foram tão ouvidas e agora quase nem se ouvem. Mas a Antena Web não se esquece e os sons da lua também não, porque é de recordações que a vida é feita, sejam elas recordações muito antigas como recordações bem recentes. Desde que sejam boas, é sempre bom recordá-las, é sempre bom tê-las. E vamos à música para aproveitar. Stand mountain. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this thing together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh, oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. answer all you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness, and I put out straight up with you all night, and I don't know how to save a life. As he begins to raise his voice, you lower yours and grant him one last choice. Drive until you lose the road, a break with the ones you follow. Agora sim, agora vamos às despedidas do nosso Sons da Lua, prometendo-lhe que para a semana, entre as 23 e as 0 horas, na próxima terça-feira, cá estamos para lhe fazer companhia. Eu, Joana Santos, conto estar aqui para lhe trazer boas músicas e esperemos que uma boa companhia, um bom momento. Assim me despeço, desejando que tenha uma ótima noite, repleta de tudo o que de bom possa haver consigo. E isso repleta de boas energias. Fique bem, tenha uma boa noite e aproveite o Hora Zero, que vem já a seguir para si, com a locução de Carlos Bonaparte, que lhe vai fazer companhia entre as 0 horas e as 2 da manhã. Fique bem e até para a semana. Did our love. really miss you. There are some things time cannot change. Sem saber para onde vou, chamam por ti da sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Quero ver o teu brilhar.